professor. Professor, desculpa, professor. Não fala tão bem. Professor, qual é a sua opinião sobre a educação em Goa com língua portuguesa? Goa tem as melhores condições para o ensino do português. Porque o português, desde a libertação, o português foi reintroduzido nas escolas e, portanto, o português existe nos vários níveis, nas escolas, nos colégios e na universidade. A Universidade de Goa, que é o centro, o coração da formação dos professores em Goa e na Índia, porque é a única universidade que forma professores com MA, tem feito nos últimos anos um trabalho precisamente de formação de professores, de alunos que depois, no final, podem ser professores. E hoje em dia temos já, na Universidade de Goa, dois professores, três professores, temos no Colégio de Choglé, temos professores que foram alunos da Universidade de Goa em Hyderabad, temos professores que foram alunos da Universidade de Goa na Universidade de Delhi e, portanto, a Universidade de Goa é importante na formação do português, na formação de professores. Nos outros níveis, a Universidade de Goa ainda não tem o programa de doutoramento, mas tem um projeto, uma cátedra, que visa, precisamente, formar, abrir linhas de investigação, despertar interesses e apoiar futuros professores e futuros investigadores para que, no futuro, haja um programa de doutoramento em português. Porque eu acho que, pessoalmente, o mais importante, em termos de promoção da língua, é formar bem os professores. Os professores que já são professores, no caso de Goa, há cerca de 30 professores que dão aulas em institutos, nas escolas. Esses professores têm de fazer uma atualização através de workshops, através de ações de formação. E aí também a Universidade de Goa tem um papel importante, com o Camões oferece esses cursos de formação, esses workshops. A nível dos cursos superiores, a Universidade de Goa tem um programa de MPhil, que neste momento não está a funcionar, temporariamente não está a funcionar, mas que existe, foi aprovado pela Universidade em 2013, e espero que em breve tenha um programa de doutoramento. Mas o programa de doutoramento tem que ser visto na perspectiva da especialização, e é preciso que as pessoas primeiro tenham consciência das áreas onde podem investigar. E é nesse aspecto que a cátedra é importante, porque a cátedra ajuda os possíveis candidatos ao doutoramento a descobrirem as áreas de interesse e áreas que são importantes para Goa e para a Universidade. E qual é a sua opinião sobre a língua portuguesa em Goa e na Índia? Qual é o futuro para esta língua? A língua portuguesa tem imenso futuro. Tem imenso futuro. Não se questiona isso, porque a língua portuguesa está em crescimento em todo o mundo, cada vez há mais falantes, o número de países que falam português, o número de habitantes está a aumentar, e eu acho que não é muito importante dizermos assim, a língua portuguesa é a quinta língua mais falada do mundo, ou a sexta língua mais falada do mundo, é uma língua que está em crescimento. O importante é saber para quê. Quais são, no fundo, as vantagens de um indiano aprender português? E a resposta é muito simples. As vantagens são as mesmas daquelas que os chineses encontraram. Porque os chineses foram mais rápidos. Os chineses multiplicaram os centros de estudos portugueses. As universidades que atualmente ensinam português na China são muito mais do que na Índia. E, de facto, na verdade, a Índia tem muito mais argumentos, muitas mais razões para estudar português, porque há um passado, há uma memória e há coisas que ligam a Índia e, particularmente, Goa à língua portuguesa. Temos em Goa os arquivos, temos em Goa escolas, temos em Goa literatura em português escrita por goeses, temos em Goa tradições na música, na comida e, portanto, eu acho que já era tempo da Índia promover e, de facto, dar um impulso aos estudos portugueses, não só aqui na Universidade de Goa, que é importante, que é, de facto, não apostar aqui há quase já 10 anos, mas a Universidade de Goa é o grande centro de estudos portugueses na Índia. Existem estudos portugueses em Nova Delhi, existem estudos portugueses em Calcutá, cursos de língua portuguesa também em Hyderabad, mas Goa é de facto, tem de ser de facto a grande locomotiva, o grande centro, o grande hub de estudos portugueses na Índia. Estudos portugueses, aproveito para dizer também estudos lusófonos, porque não podemos dissociar a língua portuguesa da cultura dos países lusófonos. Então, muito obrigado por seu tempo.